Passo correntes, o ódio intoxica o ambiente. Todos partem pra curtir o weekend. Entre escombros e muitos acidentes. Falando traveling extravagante. 7 minutos e meio, que vem avante. Com insano engarrafamento. Poeticamente cruel e violento. O anjo exterminador. Esse é o começo da jornada de horror. E quem diz o contrário é o mais ignorante. Por entre todos, os ignorantes são os que atravessam atrasos de som. Visando 68 entre Mal Johnson. O discurso africano de liberação. Criticando a colonização. No cotidiano, malandro.